No ajuste, reduz 2190 nós. 4001. Gente, 140 a bordo, Altina 109, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera, torre 1986, bom voo. Juliette Alfa, torre 1186, tá 317, obrigado, boa noite. Salvador, voo no 940, posição 5, pushback, Ataná. 940, aguarde para o pushback, assinamento. Aguarde. TP 5218 descendo para 3000 pés, está autorizado a DDR? Afirmativo, salivo 2000 pés, reporta estabilizado TP 5218. 2000 pés, reporta 5218. Cono 776 está sob vetor, vai manter a presente PRO, limite ao localizador. Mantenha PRO, limitado pelo localizador. Controle Salvador, boa tarde, é o Papatango, Oscar Mike Uniforme. Papatango, Oscar Mike Uniforme, contato radar, sobre o 400, após 2000 pés, direto da EL. Após 2000, direto da EL, Oscar Mike Uniforme. S510 1011 no ajuste, November Oscar Romeo, reporte através do PAC Petroaçu. TP528 reduz 1809. Reduzindo para 180. TP5218. Salvador, voo 940. 940, estamos apenas aguardando o tráfego retaguarda aparecer de trás da torre antiga, aí será autorizado. Salgata, 940. Autorizado agora, chama para o táxi, 940. Autorizado, 940. 5218, informa que vai seguir tráfego 12 horas e 5 milhas. É um Boeing 767-800, está com 160 de ground. Sente, eu tenho 52 à noite. Em contato visual, quero não. Sente. ILS, US 5800, visual para 10. 5800, completa aproximação, torno no 862. 26, boa. Voo no 776, desce 2000 pés. Para o localizador, direita 060, reporta estabilizado. 2000-060, localizer, aqui estarei. Passarelo 2224, reduz 2109, desce ao 060. Passando, aguardando autorização de pouso. Aguardando, Web. TP 5218, chama a torre no 8612. 62, tá obrigado, 5218. Você é Salvador, boa tarde, André 560, tá? André 560, identificação autorizada, chegada a Mari, desce ao 050. Chegada a Mari, 050, tá? A possibilidade de proa azul, proa de TAP. Decimal 8, bom voo, boa noite. 19-8, muito obrigado, Sandra, 19-7. Salvador, boa noite, estão 3197. 3197, contato radar, Fábio 380, direto da EL. 380, direto da EL, estão 3197. Ono 776, completa a redução para aproximação. 150. Chegou 1940, 185 a bordo, 410, Galeão Alterno. 218, eu continuo na aproximação, guardando pista livre. Tem condições de manter a velocidade de aproximação, trip? Viu, tá mantendo já. 190, 11, reporte estabilizado. Para 2011, vai reportar estabilizado, por favor. Ono 776, complete aproximação, apenas para informação, temos o tráfego 12 horas, 5 milhas, um Alfa Tango 72, com incríveis 100 mais, torre 18 da 12, é bom pouso. Ciente, mantemos o freio e torcendo. O Gol 884 vai seguir o tráfego da companhia, posição de 12 horas, aeronave a 8 milhas, com 140 de grau. Inicie redução, Gol 884. Tá, iniciando, 884. 10, curva à direita, controle 199, decimal 8, aciona 5424, corteja. Guarulhos, ainda 340, via Peruí 50, Sael, letra de deve, decola da 10, com curva à direita, controle 198, transponder 5424, tá 3603. Cotejamento correto, chama para pushback, saneamento. Vamos lá. Solo, boa noite, L580, Bruno. Boa noite, 5810, táxi via Alfa Juliette, portão número 2. Alfa Juliette, seguinte 2, 5810. 218, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, tem 5218. Oi, Salvador, boa tarde, o voo 1776. Uma milha por externo, baixo checado, tempo serviço. Nós vamos 7 metros em aproximação, aguardando pista livre, com o traço que o precede aproximadamente 2 milhas cabeceiro no zero. Continua em aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no zero, com no 1. 1011, aguardo. Costa El, pode voar Bidev, usando 3197. 3197, aguarde. Aguardando. Ah, no curso localizador, eu vou 1884. 1884, completa aproximação, torno 1862. 1862, obrigado. Uma boa tarde. Bom final de tarde. Obrigado, igualmente. O general de carro meu chame torno 1862. No solo 23, direita, agilizando por gentileza. Chama o solo 121, decimal 9, boa noite. Solo 129, livrando a direita, 5218. Boa noite, novembro, São Romeu, ajuste no 011, reporte sobre o farol de Itapuã. Estou falando farol de Itapuã, por isso que eu estou falando. Gente. Uno, tá 3197. 3528. 0. Tô em Salvador, muito boa tarde, com 1884. Chegou no 84, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste 10, 11. Continua a aproximação, 1011, 1884. Chegou no 84, vento uma centena com 12 nós, com uma dúzia de nós. Número Oscar Romeu, vai manter o farol Itaquã, aguardando alguns instantes para prosseguir sinal 35, que informa o tráfego da Boeing da Gol, já na curta final, pista no zero. Qual é a possibilidade de pousar na cabo escura na curta de tempo? Como que eu vou fazer isso? 76 no solo, 25 direito, 219 solo, tomando a de... Número Oscar Romeu, sem interferir com a final do 10, pouso pairado, cabeceira 35, reforço curta final, vento uma centena com 10 nós, com 10 nós. Cortar a final da 35, grato. Acione identificação, voa direto ITAP, descendo ao 070. ITAP, 070, passarei 224, reposto marcador externo com o trem checado, ajuste 10, 11. Agilizando ali, mantém cabeceira 10 após. Pode passar de um estado na curva, agiliza ali, não tem na 10. Pode passar. Oscar Romeu, autorizado pouso, cabeceira 35. O vento 100 graus com 09 nós, reforço solo controlado. Ele dá base para a final, nós vamos ao meio com o trem parcelado. No solo 27, direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, 1884, boa noite. De 4.000 pés, 1.011 no ajuste. Tango e uniforme, acione identificação, voa direto ITAP, descendo 070. Controle Salvador, leve 5723, com a informação Tango. 3, acione identificação, autorizada a chegada a MAN, descendo 080. Ficou 0 na man, 107 BT, boa noite. Prosseguir a baixa altura sem interferir com o tráfego na curta final da 10, 9 horas com o Romeu, solo aos 28, reporte livrando 17. Passageiro 224, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 10 nós. Decola os 29, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 98, boa. 58, desce 2 mil pés, está livre LS, reporte estabilizado. Mais 7, 5, 7, 2, 3, desce 4 mil pés, 1.011 no ajuste. 4 mil com 1.011, 5, 7, 2, 3. Controle, gol 1940, boa noite. Bola 940, boa noite, contato radar, sobe 360, direto da EL. 360, direto da EL, 940. Charlie, sangue uniforme para o sequenciamento, vou em Proadmari. Proadmari, a 3560 completa a aproximação, torre no 862. 862, né? 3560. Passageiro 224, no solo 30, direita 1219, solo, boa noite. Direita 1219, boa noite. 2509. Descendo para o 0, 50, 2, 0, 9, 4, 5, 5. 884, próximo ajudete. Solo, salve, batalha 2, 2, 2, 4, 5. 884, táxi via Juliette, portal 612. Juliette 612, como 884. Passeio 2224, táxi de alfa, repartir antes da Juliette. Não, táxi de alfa, repartir antes da Juliette. 2224. 560, boa noite. 0, ajuste 10, 1, 1011, está baixando a travada? Afirmativo, baixou, travou. 060, autorizado pulso, pista 10, vento 100 graus com 10 nós, com 10 nós. Sente meu pouso, tá 3560. 3. 24, táxi via Juliette, 14 da remota. Táxi via Juliette, remota 14, 22 de 4. Charlie Tango Uniforme completa a redução 210 nós. Reduzindo para 210 nós. Tutan 3603, pushback acionamento está no 07. 3603, no 07, autorizado, chame táxi. Chamar a táxi, Tutan 3607. Jet 5723, vou direto, dona. Pro de dona, 5723. 4, direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. Boa noite, 21, 9, 3560. Ok, o então agora tá livre, o passageiro já passou a retaguarda. Autorizado, 3603, chamada para o site. Terça para 3 mil pés, 1011 no ajuste. Alfa Juliette, portão 04, tá? 3600. Charlie Tango Uniforme, vetor radar para o sequenciamento, esquerda 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limite ao localizador. Autorizado o ILS para o 5723? 723, prossegue 2 mil pés, está livre, ILS, reporta estabilizado. Ok, 2 mil, reporta estabilizado, ILS, 5723. 258, completa a aproximação, torno no 8 e meia dúzia. Goma 940, chama Recife, 1-3325, alterna 1-2-5-1. 3325, 251, gol no 940, boa noite. Boa. Na 6212, boa noite, a senhora identificação autorizada, chegada a Mari, DSL 050. Boa, Mari, DSL 050. Machado cercado, TAM 3258. Porto estabilizado. Cinco, dois, um, meia. Um, meia, Aracaju, dois, quatro. Nível 1160, informação TAM. Nível 150, informação TAM. 150, sim. Para o táxi, TAM 3603, 183 a bordo, Galeão, 4 horas e 15 de autonomia. Está livre até o ponto de espera, via Juliette Alfa, no ponto de espera 286, 1011 o ajuste, 3603. Juliette Alfa, ponto de espera 286, 3603, boa noite. Azul 4070, boa tarde, acione identificação autorizada, chegada a Mari, desce a 060. 060, 4070. Tá visual com a pista, 5723. 5723 completa aproximação, aguarde para chamar a torre. Ok. Solos 39, libera a direita, solo 219. 219, boa noite. Olha, 3858. 3858, repórter atento da Juliette. Juliette, alfa Juliette. Estabilizando, NLS, 723. Objeto 5723, completa a final, torre 186, até o composto. 186, daqui a pouco. Charlie Tango Uniforme, completa final ILS e aguarde transferência de comunicações. Charlie Tango Uniforme. 5206, cópia. Cópia, 5206, partida. Aracaju autorizado, 150, Golf 677, decola pista 10, direita, corrige esquerda, o Aracaju. 1-1-9-8 e 5-4-4-2. Controle 1-9-8, responde 5-4-4-2, decola 1-0. Afirmativo, 3 e champão, posicionamento. Calma lá. T-62-1-2, detonação para final ILS. Voe controla 050, desça até 4 mil pés, 1-0-1-1-9-8. Cruzeiro 50, 4 mil pés, ajustado 1-0-1-1, na chave 62-1-2. Voe na proa de Itape, azul 4070. Itape 4070. Webjet 5827, autorização para o Galeão. Galeão 360, agora de volta. Na escuta. Venha, 3603. Vai manter para o outro aeronave, não tem. Informação Tango 360, Guarulhos. Guarulhos, ciente agora de cópia 185. Seria a saída, por gentileza? Tá, é o Leda Bidez. Obrigado. Charlie Tango Uniforme, chama agora a Torre Salvador, frequência 1-186, até o meu posto. 18, 6, 6212 é autorizada a final de LS, nessa pro intercept e desça para 2 mil pés, informe no localizador. Partiu, é, autorizado nessa pro intercept de ILS, desceram para 2 mil pés e controle estabilizado. Está livre. Guardaremos, está livre, está livre. Após o pouso, qual é o pátio de irá estacionar? Para aéreo está. Ok.